Doutor Nuno Freixinho, então, os juvenis da Associação Desportiva de Nogueira do Cravo, da ADN, a viver um momento importante. Este é, então, um momento importante para a ADN. A equipa vai defrontar a final da Taça da Associação de Futebol de Coimbra. Efetivamente, e mais uma vez, porque há 3 anos também já aconteceu, nós conseguimos chegar à final da Taça da Associação de Futebol de Coimbra. O juvenis é aquele escalão que tem os jovens dos 15 aos 17 anos e que de facto conseguiram fazer aqui uma proeza que ainda não é o cume do que nós queremos, porque nós queremos ganhar a taça, como é óbvio, mas também neste momento não podemos deixar de ficar muito satisfeitos com o facto da caminhada que eles fizeram. Portanto, o jogo aconteceu, portanto, este apuramento aconteceu no jogo da passada terça-feira. Exato, dia de Carnaval. Para as pessoas verem a dificuldade também que é, eram mais de 25 equipas, jogam desde setembro até junho no campeonato, ainda se mistura a taça pelo meio e o jogo das meias-finais foi dia de Carnaval, terça-feira, e a final será 10 de Abril, sexta-feira santa. Portanto, foi um jogo frente à Académica. O jogo ali no estado de Santo António, em Nogueira, foi frente à Académica. De qualquer maneira, a primeira eliminatória foi em casa, ganhámos com o Brasfemos 6-0. Depois fomos a Condeixa, a uma sede de um concelho, ganhar por 0-1. Depois fomos à Figueira da Foz, nos quartos de final, jogar com a Naval e ganhámos também por 0-1. Todas estas equipas são candidatas à subida, como nós, à Nacional de Juvenis para o ano. E depois, finalmente, regressámos a casa, onde jogámos com a Académica e vencemos também por 2-1. Como eu dizia há bocado, das 4 equipas semifinalistas, para as pessoas terem uma noção da dificuldade, 3 eram do Conselho de Coimbra e de Nascente, do Conselho de Coimbra para Nascente, a única equipa que existe nessas meias-finais era exatamente a ADN. Por outro lado, nós, neste escalão e nos outros, este ano, somos a única equipa aqui das Redondezas que tem todas as equipas no primeiro escalão da Distrital, e o ano passado éramos a única equipa que tinha aqui nas Redondezas todos os escalões, quer dos Benjamins até aos Júniores. Portanto, agora é um motivo de satisfação para toda a direção e todos os envolvidos dirigentes da Associação Desportiva de Nogueira do Cravo. Eu queria dar os parabéns, em primeiro lugar, ao plantel, à equipa técnica, aos diretores também da formação, que se privam da sua vida pessoal e profissional para ajudar os nossos jovens. Queria também agradecer aos nossos patrocinadores, só para os ouvintes da Rádio Boa Nova terem uma ideia das dificuldades que nós temos. Este fim de semana vamos levar 3 carrinhas emprestadas de pessoas, amigas do Nogueirense, que, vendo que nós não temos carrinhas, além da Câmara Sede, que nos emprestam para nós podermos sobreviver, que é disto muitas vezes que se trata no interior. E nestas condições, nós conseguirmos chegar à final da taça é extraordinário. Também queria agradecer à Junta de Freguesia, é outra situação em que todos os fins de semana e todos os dias, quando é possível, nos empresta a carrinha para transportar os jovens. E por último, o nosso principal patrocinador também, não podemos deixar de o dizer, a Câmara Municipal, que tem uma sensibilidade especial e que percebe que se não for assim, que se não for promover os talentos que nós temos dentro de portas, que o associativismo deixa de existir. Portanto, nota-se que a ADN também tem uma forte aposta e sensibilidade para com a formação. Exatamente. É uma aposta já de há muitos anos, felizmente, sensivelmente desde 2010, que tem sido uma aposta muito grande na formação, contrariando muitas vezes que as pessoas têm a ideia que só se gasta dinheiro nos séniores. Nós, como eu dizia há bocado, temos vários números que demonstram que somos a melhor escola de formação das Redondezas e isso apraz-nos de orgulho. Doutor Nuno Freixinho, portanto, a formação que está a encher de orgulho toda a direção que compõe a Associação Desportiva Nogueirense, como é que também olha para o momento atual da equipa sénior do Nogueirense? A equipa sénior, ainda bem que me faz essa pergunta, porque nós este ano, e por um lado, felizmente, mudámos de paradigma na equipa sénior. Ainda não é o que se pretende, ainda não é o que terá que ser, estamos numa fase de transição, mas temos que olhar para o futuro. E a questão é essa, a formação tem que ser necessariamente o principal manancial de jogadores da equipa sénior. Nós este ano, ao contrário de 10 anos de prática para trás, temos 10 jogadores da formação inscritos no plantel sénior. E essa é a única possibilidade da equipa poder, como eu dizia há bocado, porque é disso que se trata, é manter a porta aberta. Não vale a pena querermos projetos megalómanos, não vale a pena querer dar um passo muito maior que as pernas, porque depois deixa-se de ter uma equipa honrada para passar a ter uma equipa cheia de dificuldades. Este ano, de facto, temos tido algumas dificuldades de crescimento, porque é verdade, há uma alteração do projeto, mas temos tido pessoas capazes, quer a nível da direção, quer a nível da equipa técnica, quer também de jogadores, para conseguir enfrentar as dificuldades e fazer um percurso que honre os pergaminhos da Associação Desportiva Nogueirense. Obviamente que gostávamos de estar mais acima, mas também não podemos esconder que os nossos meios são muito limitados e o que temos feito é acima até das nossas possibilidades. Portanto, não vou embandeirar em arco, porque, como eu digo, temos que ter os pés assentes no chão e temos que viver de acordo com a nossa realidade. Portanto, esta temporada está já marcada até pela mudança do técnico, não é? Da equipa principal, que já partilhou com a Rádio Boa Nova que o lugar do Nogueirense é no Campeonato Nacional, mas a subida não deverá acontecer nesta época. Sim, temos que ser, como eu dizia há bocado, práticos. É fácil, de facto, pedir as coisas, mas é difícil é conseguir trabalhar com o pouco que existe. E nós temos que ter noção de que existe muito pouco. Nós temos um concelho com muitas dificuldades, tivemos infelizmente o flagelo de 2017 e temos tido a sorte de ter patrocinadores, ter, como eu dizia há bocado, a Junta de Freguesia e também ter o município que tem uma especial sensibilidade para ir ajudando dentro das suas possibilidades. De qualquer maneira, se um dia, e falando aqui dos conselhos até vizinhos, se um dia, por exemplo, o município deixar de dar qualquer valor, todos os clubes fecham, seja em Oliveira do Hospital, seja em Arganil, seja Otávio não tem já há muitos anos séniores, seja Penacova, seja o que for, os clubes hoje em dia no interior não têm gente. Não tendo gente, não têm massa crítica, não têm capacidade económica e, portanto, a realidade é sobreviver. Não vale a pena andar com projetos megalómanos, volto a insistir.